Os filhos da puta não vêm, que a marcha fúnebre prossegue. Quero ouvir a favela. Então queria um moleque com a faca na mão, ajoelhando de grisalho. Queria só rimar, choro de alegria, mas na favela não tem piscina. Armário com comida, só gambé gritando. Tomando de escopeta, fila, fita do pagamento, fuzila o dono da empresa. Só quem não concorda com o local, sou brasileiro. Que é o sangue do ladrão, bebendo seu uísque, protegido na ilusão da grade da suíte. Sua paz está no luto, decretado pelo tráfico, comércio fechado, tipo feriado. Tá na bala perdida do fuzil, varando sua porta, explodindo teu mundo, roda de ponto na cadeira de roda. Na gravação do circuito interno do Bradesco, rouba banco querendo enterrar, deu chocando pra não ser preso. No céu não tem Deus, só o helicóptero da polícia, descarregando a treca no fugitivo da delegacia. Aqui o corujão só passa bang bang, e no fim do arco-íris, o dono do jato vomita sangue. Leva vigia, colete, blindagem, pra ir pro restaurante. Se não é viúva chorando e ômega zero no desmanche. Levo rima, felicidade no meu rap. Sete filhos da fita, marcha fina, basta consegue. Tá desfigurada no IML. Quero ouvir, quero ouvir. A marcha porém nem consegue, basta morta. Desfigurada no IML. A marcha porém nem consegue, basta morta. Desfigurada no IML. Quero ouvir, quero ouvir. A marcha porém nem consegue, basta morta. Desfigurada no IML. A marcha porém nem consegue. Tá rindo, quer dançar, quer se divertir, meu relato é sanguinário. Só homem pra falar que o moleque do pipa, esquecido um dia, troca tiro com a polícia. Eu não simulo sentimento pra vender CD. Não vou falar de paz, vendo a vítima morrer. Vendo no DP, mano cumprindo pena, matando seguro pra ter transferência. Vendo a criança no norte comendo caquito gambé, desovando mais um corpo no mato. E não iludo o casal, dirigindo feliz a pampa. Fora da blindagem, é um sonho a segurança. Quando o portão automático da goma subir, prepara a senha do cofre pro ladrão abrir. Que Deus deixe ele encontrar madame e sua esmeralda. Senão ele arranca seu coração na faca. A polícia vai chegar só pra fazer perícia. Quando alguém se incomodar com cheiro de carniça, e não toma com limão pra esquecer o desemprego e bater na mulher. Quando chega a noite, bebo de 10 às 4 da manhã, ele vaga pra lá pra privada. O mano perde a calma, mata a família e se mata. Cachorro lacrado no estimula, verso alegre. Aqui filho da puta, mete as mãos de pro cego. Marcha morta, desfigurada no IML. Quero ouvir, quero ouvir. A marcha porém nem prossegue, a pasta morta, desfigurada no IML. Quero ouvir, quero ouvir. A marcha porém nem prossegue, a pasta morta, desfigurada no IML. E a favela. A marcha porém nem prossegue, a pasta morta, desfigurada no IML. Passa fome e prossegue. Queria que a vida fosse igual na novela. Jet ski na praia, esquina neve europeia. Sem pai de família gritando assalto, sendo feito de escravo. Com 300 por mês de salário. Quem não enche nem metade de um carrinho no mercado. Não paga luz e água, aluguel do barraco. Aqui pro cidadão honesto tem um teto. Só pondo fogo na cabeça, invadindo um prédio, saindo na mão. Com PM do choque, sobrevivendo o tiro da reintegração de posse. Pergunta pro tio, no terreno invadido no escuro, o que é o trator? Transformando todo o mentor em um arrombado que me critica. Me mostra o povo sorrindo, de carro, casa própria, churrasco no domingo. Será que é miragem o mendigo que come osso? Gamba é pouco que pisa sua cor, deforma seu rosto. O menino com a 380 que rouba o carro e da fica deixando a burguesa mutilada. Sem metade da nuca. Quem vê violência só na tela da TV só vai ouvir facção, nem consegue entender. Quando tiver amarrado dentro do porta-mala, rezando pro lado.